E vamos de dance hall, todo mundo dançando assim, ó. Come again, my selecta. Come again, my selecta. Come again, my selecta. Be right. Você que tá aí na sua casa, afasta o sofá, afasta a cadeira, chama sua mãe, chama seu pai, chama o cachorro, chama todo mundo e vem dançar agora com o Jah D'Artagnan e The Balaz aí. Não. Stay mini mini. Se dance sem parar.